Grupo Fundo de Quintal. Vamos lá, que manda esse pagode bonito de novo. Palma da mão, palma da mão. Eu não quero mais, eu não quero mais. Joga na China, ainda por cima ela joga no bicho. Eu não quero mais, eu não quero mais. Amar essa mulher. Todo contente, é porque já me diziam que ia repetir. Daqui o mato doente. Eu não quero mais, eu não quero mais. Amar essa mulher. Diga como foi. Essa canaria se casa com galo, a pata com fada e a vaca com boi. Eu não quero mais, eu não quero mais. Amar essa mulher. Fazer quente, nem come falso, papela. Não quero. Chegou, como diz, bitibuf, nas costas da gente o baralho acabou. Se passaram por anos, olha pro lado direito, é a casa de um cacique que é uma casa de respeito. Eu não quero mais, eu não quero mais. Eu não quero mais. Tu samba toda hora da pavor. palma da mão. Mas por é por Deus, isso. Por Deus. Vai tradição, por isso, eu não quero. Eu não entrei de maladeiro pra lutar com o tubarão. Por isso, valeu. Eu não quero. Se uma falsidade é triste, meu Deus, me resiste a uma ingratidão. Por isso. Obrigado.